Lite bak. Boa noite, bem-vindos à terceira emissão do Teoria da Conspiração. O meu nome é Aaron Fly. Boa noite, bem-vindos então. O meu nome é Marcelo Santos. Boa noite, eu sou o Nuno Vieira. Na segunda emissão já tivemos umas melhorias na qualidade da audição. Chegámos a ter 51 ouvintes de forma simultânea, com boa qualidade de som, sem ruídos. Pronto, achámos que isto era um problema que tínhamos que resolver, era prioritário para que todos tivessem uma boa qualidade de audição. Marcelo? É verdade, esperamos então que sejam gostado das emissões. Esta é então a terceira emissão. Apelamos, porém, à participação dos ouvintes através do Skype. Sim, já agora aproveito também para apresentar os temas que vamos lançar hoje. Temos as novas regras das Hospital Fights. Vamos também falar sobre os novos presidentes partidários. E por fim falaremos do Congresso, aquilo que foi o mês que vai acabar e uma projeção sobre a próxima eleição. Então, começamos pelo primeiro tema, que são as Hospital Fights, né? Muito se tem falado ultimamente sobre isso, terá as vantagens ou não para a economia. Uns dizem que sim, outros dizem que não, outros não sabem muito bem o que é que vão dizer. O que é certo é que há uma novidade e isso já é bom. É verdade, tanto tempo à espera de updates, eles começam a chegar lentamente. Eu, a meu ver, isto parece-me que vai relançar um pouco a economia. As pessoas vão começar a procurar mais bens, como os gifts. Têm que ter mais cuidado com a wellness, comprar pão mais elevado. Que mexam um bocadinho, mas nestas coisas do R-Republic, acho que só podemos acreditar quando virmos. Às vezes parece tudo um mar de rosas e depois transforma-se num pesadelo. Já temos algumas provas, não é? Já temos algumas provas. O preço dos diamantes já duplicou, o preço da madeira também. As casas começam-se a vender cada vez mais porque sabem que vão ter um prazo de vida, as casas, as armas, os produtos vão começar a ter um prazo de validade e isso vai lançar novas exigências ao mercado, ou seja, vai haver muito mais dinâmica, vai haver prazos de validade e isso faz com que haja mais necessidade de produtos novos. Porque aquelas pessoas que compravam uma casa e guardavam a casa para toda a vida, vai deixar de acontecer isso, não é? Sim, agora resta saber é se o cidadão comum, não é? O cidadão trabalhador, o cidadão que precisa do seu ordenado para viver, se vai notar alguma melhoria no seu bolso ou se estas movimentações no mercado nunca chegarão a 100% às necessidades das pessoas. Porque, no fundo, se isto for para melhorar só alguns, se calhar é um bocado mau, não é? Se for para melhorar todos, acho bem, não é? Mas é como eu digo, é esperar para ver. Sou um bocado cético nestas coisas do República e esta não foge à regra. Fala-se que este novo sistema vai beneficiar as elites do jogo. Eu penso que vai beneficiar no todo, não só as elites, porque o cidadão trabalhador, como estás a dizer, vai atrás de elites. A elite recebe mais, também tem mais para dar, e isso vai gerar certamente uma melhoria positiva. Pois é, não sei se aqueles que vão receber mais, pois têm mais para dar. Não sei se vão dar mais. Não é? Isso é o que vamos esperar para ver. Também, a mudança também não há de ser súbita. Não é? Isto é que será gradual. Tal como o Aran já falou, já se notou algumas diferenças, vai-se notando aos poucos. E temos que esperar para ver até onde é que isto pode ir. Isto vai acabar tudo na V2, não? Se a V2 estiver lançada, isto será já algo. Será já algo que entrou a prepará-la, penso eu. Agora, não sei como é que se vai processar mais daqui para a frente, se vão fazer mais alterações, ou se virá depois tudo de uma vez. Não sei. Aran, tens algum conhecimento sobre isso? Em termos de economia, acho que a grande diferença foi esta. Acabar com os hospital fights, para mim, foi uma coisa fulcral para acabar com aqueles estoques intermináveis. Acho que isso foi fundamental. A V2 não traz grandes diferenças em termos de economia. Traz diferenças em termos do mercado de trabalho. As pessoas vão começar a ter diferentes tipos de trabalho, diferentes tipos de profissão, vai haver uma customização dos produtos. Aquela conversa toda, pronto. Mas isso em termos fundamentais, em termos práticos, não transforma nada, não é? Pronto, transforma o aspecto de jogabilidade. Agora, em termos de economia, isso não transforma grande coisa. O que transforma realmente é esta coisa de terem acabado com os hospital fights, que não fazia sentido nenhum uma pessoa lutar uma vez e conseguir recuperar 50 duelas, não é? Pronto. A grande diferença que vai trazer a V2, quanto a mim, vai ser o módulo militar. E assim é que é totalmente diferente daquilo que nós estamos habituados. Mas pronto, isso a V2 eu acho que deixávamos para outro programa. O que estamos a falar aqui é só mesmo das Hospital Fights. As Hospital Fights, quanto a mim, foram muito bem-vindas. Acho muito bem que tivessem vindo. Já existe uma grande diminuição de stocks, principalmente de diamantes, de madeira. Os diamantes vão passar a ser o titânio, que vai para os helicópteros e para os tanques, não é? Pronto. Então, acho que sim, acho que foi bem-vinda e aplaudo esta decisão dos admins. Concordo em pleno contigo e em termos sociais, vem beneficiar quem começa a jogar agora a República, tem a oportunidade de voltar a nível 3 e fazer logo 20 pontos no primeiro dia e de se interessar mais pelo jogo logo a partir do primeiro dia. Isso também é a subida de nível nessa altura também é uma coisa rápida, não é? Agora, falando disso relacionado dos hospital fights, em termos do War Games, o que é que vocês acham que isso pode vir a influenciar? Se vai haver retração, se os países vão ficar retraídos em fazer War Games, se os próprios cidadãos vão ficar retraídos, o que é que vocês acham que isso pode influenciar? Assim, em termos de War Games, assim, pouco muda, não é? Tem que haver alguma adaptação, se calhar, na entrega de gifts aos soldados. Mas em termos de War Games, os War Games existiam para quê? Existiam para dar experiência aos jogadores e para eles evoluírem no ranking militar. Isso nada muda, continua na mesma. Isso não vejo grande diferença. Sim, só que, por exemplo, se tu fores analisar assim, se calhar em Portugal, por exemplo, mais vale se calhar entrar em programas como temos das Forças Armadas, não é? O cidadão pode pensar, se calhar é melhor para mim agora ir para um programa das Forças Armadas, como a unidade de formação ou outra coisa, do que estar à espera dos Wargames, onde já não ganho a wellness que ganhava, tenho que me autofinanciar mais. Se calhar, se for para um programa estatal, é melhor para o meu bolso. Não achas que o cidadão pode pensar assim? Se vão para o financiamento estatal à procura de mais comodismo, eu penso que vão por um caminho errado, porque imagina se eles agora, com as pessoas que têm, não conseguem ter uma gestão adequada, então se toda a gente começar a entrar, então é que não vai resultar mesmo. Penso que as pessoas, eu acho que a questão dos ordenados agora verifica-se um bocado baixo, mas isto há de se adequar. O mercado vai se autorregular com as novas alterações. Eu pelo menos estou à espera de uma subida de ordenados. Isto os ordenados, toda a gente anda a fazer comparações com os ordenados. Ah, e aqui em Portugal ganha-se pouco, na Rússia é que se ganha bem. É lógico, é assim. Não se pode comparar economias completamente diferentes. O português ganha mal? Não, o português ganha para Portugal, não é? Para, no país, na estrutura de Portugal. Portanto, o português ganha pouco, não ganha. O português consegue, com o mesmo dinheiro, comprar o mesmo número de armas que um russo ou uma pessoa qualquer na Rússia que trabalha consegue comprar o mesmo número de armas. Portanto, as armas na Rússia também são caras, não é? Portanto, isso do ganha pouco ou do ganha muito é tudo igual. Claro que tem menos poder de compra, comparativamente com os estrangeiros, quando compram no mercado internacional. Mas quem for minimamente esperto vai comprar onde for mais barato, não é? Nuno, sim. Não sei se o tema que estavas a falar era esse, o comodismo nos programas estatais, é isso? Eu não estava a falar de comodismo. Estava a falar de as pessoas fazerem contas à vida, né? Com aquilo que recebem, com aquilo que têm disponível para agora aumentar, possivelmente, né? Aumentar a qualidade da comida, né? Quem não usava comida de qualidade elevada, se calhar agora vai ter que usar. Quem não usava gifts, algumas vezes vai ter que usar. Não é? Isso são tudo coisas que pesam para quem se calhar recebe pouco. Não é? Se calhar quem recebe pouco PTE e começa a olhar para essas coisas vai fazer contas. E a minha questão era simplesmente, se calhar não me expressei bem, era se isto também não seria um estímulo. Temos aqui o gadget a telefonar, vamos atender. Gadget? Boas. Boas, bem-vindo. Tudo bem? Já estou no ar, é que tenho que desligar o meu Winamp. Já estás no ar, sim. Já estás no ar. Boas, é que eu só consigo ouvir dois, então isto tem algum lag. Bem-vindo. Boas. Em relação ao Marcelo, que desde que eu me lembro, está sempre a falar das Forças Armadas e a sua desorganização aparente, pelo menos para ele. Para mim, não, ainda hoje tivemos uma conversa sobre isso. Ou é mentira? Sim, tivemos a falar um pouco sobre a gestão das Forças Armadas. Ah, pronto, era só para confirmar. Eu queria, só assim, já agora em direto, que me dissesse, não me deu as razões, porque é que acha que está desorganizado? É só pensar assim por algo. Em relação aos últimos acontecimentos, dos artigos que saíram das pessoas que fazem parte das Forças Armadas, eu não faço, mas saíram artigos a dizer que faltavam ordens. Eu vi no fórum onde se começa por entrar para as Forças Armadas que não respondiam às mensagens. E eu, pois, são uma série de ocasiões que me levam a pensar que as Forças Armadas não funcionam. Mas eu gostaria de perguntar e de que explicasse, então, porque é que as Forças Armadas funcionam. As Forças Armadas até agora têm funcionado melhor do seu do que pode. Não te esqueças que toda a gente tem uma vida real aqui. Há pessoal que não pode estar todos os dias, às 8, às 6, às 7. Então, mas funciona ou não funciona? Jogo. Funciona, estou-te a dar a explicação de porquê de quando não funciona. É assim, se tu tiveres, por exemplo, 4 pessoas, com uma falta, consegues, consegues dar ordens. Mas se faltarem duas ou três, determinada hora, é pá, não há milagres. As pessoas têm a sua vida real para... Ok, então, mas há falhas nas Forças Armadas, é isso que eu digo. Oh, gadget. Mas daí, a estar desorganizado, vem uma vai, como é que eu ia dizer? Vai uma longa história. É assim, tu tens pessoas a tentar dar o seu melhor. Certo? Mas tu tens pessoas que dão o seu melhor e tens pessoas que tentam dar o seu melhor. E tens pessoas que realmente fazem bem o trabalho. Então, e quando o trabalho está a ser feito, sempre que se pode. Se há... Sim, eu acredito. Eu acredito que haja. Então e qual é o problema de, por exemplo, num dia faltar uma pessoa, não há ordens? É verdade que as pessoas podem lutar à mesma, certo? Lutam conforme lhes apetecer, então. Então ninguém está proibindo nada, certo? Então mas qual é para ti o objetivo das Forças Armadas? É ter ordens e poder dar ordens para se lutarem em guerras importantes, certo? Esse é o objetivo das Forças Armadas, certo? Sim, isso, claro. Estás, seu nome é Portugal. Sim, sim. Eu posso interromper aqui o... Posso interromper? Pode. Isto, pronto, já disseste que isso sai um bocadinho fora de tema. A gente já discutimos isto, inclusivamente já discutimos isso com o Violent. Já ficou mais do que esclarecido que as coisas funcionam, as coisas vão funcionando. É perfeitamente normal que de vez em quando aconteça... uns altos e baixos, isto não podemos viver na perfeição, nem vivemos na perfeição. Como sai um bocadinho de fora do tema, vamos deixar isso de lado. Já agora, já que estás Sim. aqui, a falares também deste tema que a gente estava a focar, que era a alteração das hospital fights. O que é que tu achas sobre isso? É assim, simplesmente vai acabar a mama, né? Basicamente é isso, porque as lutas vão continuar a haver. Em vez de fazer 4 para se ter a 100%, faz 5 para se manter o mesmo wellness. De resto, não vai vender mais armas. Quem lutar com armas, em vez de lutar com 4, luta com 5. De resto, não vejo grande alteração. O comércio é que vai aumentar, em princípio. Já se tem estado a ver que os hospitais, que as casas têm aumentado de preço, que é uma coisa parva. Os gifts, pelos vistos, também. Comida, que é 5, pelo menos, está a ser assim um bocadinho caro para mim. Mas, de resto... Mas não acho. És da opinião então que veio melhorar um bocadinho a economia, ou não? Pá, sinceramente não te sei dizer, que eu não sou economista. Portanto, não te sei dizer em relação a isso. O que sei dizer é que para o bolso vai custar um bocadinho mais. Pelo menos está-me a custar agora. Pois, isso era aquele aspecto que eu já tinha focado e que eu queria entrar um bocadinho por aí. É se realmente no bolso das pessoas não está-se a notar já uma grande diferença. Porque isto de mexer com o mercado, de já haver alterações a nível do mercado, ok, é visível. Agora, será que as pessoas não estão a pagar do seu bolso essas alterações no mercado? Não estão a sentir fortemente isso? O mercado está, se calhar, a passar para algo melhor. Mas quem é que está a pagar essa alteração? Quem é que está de início a sustentar isto tudo? Eu acho que é o próprio cidadão é que está o mais fraco. Mas isso é normal, julgo eu. Tu tens um produto que começa a ser necessário, os preços aumentam. Agora, quem estiver nessas empresas em que os produtos aumentem, em princípio vão ficar bem na vida. Um caso desses foi hoje que o Judas esteve a dizer que teve um aumento de 40%. Pois, eu também li isso. Epá, isso, não é? Mas passou nem a ganhar 2 golds. É, pelo menos já tenho a lana paga. Mas será que isso se aplica a todos? Será que isso se aplica a todas? A ideia era o Judas pegar nesse dinheiro e pagar os seus trabalhadores também, para a economia começar a desenvolver. Quais trabalhadores? Do Judas, do campo não sei quantas org que ele tem. Há de ter para lá empresas ou não? Não percebi. Não estavas a dizer que o Judas teve um aumento? Teve um aumento da empresa onde ele está a trabalhar? Ah, ele está a trabalhar para outra pessoa ou está a gerir a empresa? É assim, eu pelo menos o que li e julgo que o Nuno também tenha lido, é que ele está noutra empresa. Sim, mas eu não li, como deves calcular, os ouvintes também não leram, o Aaron Fly não deve ter lido, como vais explicar-se? Os olhos. O Judas é um trabalhador normal numa empresa que recebe o seu ordem. Assim, isso agora, falar no Judas, falar nas orgs, isso não é o tema agora para a primeira parte. além que até já ultrapassámos o tempo. Queria pedir aqui ao Gadget, se tiver mais alguma coisa para dizer, tem agora mais um minuto de antena, senão temos que acabar aqui a primeira parte. Epá, basicamente é para terem calma com as Forças Armadas. O pessoal está a dar o melhor que pode. Está a tentar que isto vá para a frente. Começa-se a haver muita... toda a gente a falar mal, toda a gente a mandar abaixo. Epá, as pessoas que estão cá, descansa que começam a abusar, porque começam a ficar fartos. É essa a verdade. Epá, eu falo por mim, eu tenho estado a dar o máximo que posso sempre que eu estou cá. O pessoal que está nas EMPs, epá, julgo que pode confirmar isso. Sempre posso, dou as armas, faço tudo, tenta por uma linha para estar tudo bem. Epá, sinceramente não sei, é daquelas coisas... Eu acho que toda a gente tem noção disso. Aliás, foi como o Nuno disse há bocado, já tivemos no primeiro programa, já falámos sobre isso e chegámos à conclusão, que não é conclusão nenhuma, porque todos sabemos que vocês fazem o que podem, que também somos todos seres humanos, também cada um tem a sua vida, e as coisas vão andando e vão se adaptando à medida que as coisas vão acontecendo, não é? E com certeza agora também com esta coisa dos hospital fights, agora também as Forças Armadas também se vão adaptar a esta nova realidade. Claro que vai haver algumas falhas, entretanto, mas isso é natural, não é? Porque vocês também não adivinham como é que as coisas, o que é que as coisas vão acontecer, e vão-se adaptando. À medida que o tempo vai andando, vão-se adaptando e vão melhorando as Forças Armadas. Não é? Já agora, posso só dizer, em relação aos hospital fights, não vai fazer muita mudança. Pelo menos para nós, porque nós não temos capacidade de estar a dar gifts a toda a gente. Portanto, cabe de qualquer um, de todas as pessoas que queiram participar na EMP, pá, nós não obrigamos a lutarem sempre de 100%. Por isso, lutem como possam. Porque os gifts, vocês não estão bem a ver qual é a quantidade de gente que está na EMP. Entendem? Portanto, não temos gifts para toda a gente. Gifts são só em batalhas ultra importantes. Exatamente, como a de hoje, que foi dado gifts para quem quisesse, até agora não nos pediram. Graças a Deus, por um lado, mas pronto. Mas agora, depois deste aviso, se calhar vão começar a aparecerem umas exigências, não? E uns pedidos de gifts. Já te descaíste. Está no fórum. Está no fórum a dizer. Está com uma reta. Muito bem, olha, Gadget. Pronto, então, acho que damos por concluído, se calhar, aqui a tua participação. Está bom. Agradecemos mais uma vez teres participado. Espero que voltes a participar mais vezes, quando tiveres interesse nisso. À vossa pala tive que instalar o Skype, não é? Agora que instalaste, agora já podes participar mais vezes. É bem, então desinstalar? Não, isso não. Não. Está sempre jeito. É sempre bem-vindo, pá. Tens é que entrar menos explosivo, não. Eu não estava à espera. Liga na segunda parte agora que vamos fechar então a primeira parte, não é? Muito obrigado. Tá bom. Pronto, obrigado, porta, obrigado. Tchau. I dreamed I was missing. Está agredido no nariz e a cara à beira da vista, isso tudo, ele está bem agredido, está bem agredido. Bem-vindos à segunda parte do programa Teoria da Conspiração. Nesta segunda parte vamos falar sobre os resultados das partidárias. Se vocês tiverem já alguma coisa a adiantar, posso dizer que acho que não houve grandes surpresas. Os vencedores foram aqueles que nós já esperávamos que fossem, não é? Não houve assim grande surpresa aqui a assinalar. Bem, não há assim grande surpresa. Não resta saber como é que estes presidentes se vão colocar agora, não é? Se as políticas vão ser as mesmas, se vai haver alguma alteração, não sei. Se calhar está-se mais à espera a ver como é que vai ser esta fase do PRD, não é? Passado aquela situação do Silverstone e agora a entrada do BK, se calhar espera-se para ver o que é que isso vai alterar. Os outros partidos, não sei se vai alterar alguma coisa. Posso já dizer que a situação do Silverstar, aquilo foi, acho que é no mínimo ridículo, e que o Backup On está a fazer tudo o que pode fazer e o que tem ao seu alcance para pôr o PRD normalizado. Eu acho que está normal, não foi surpresa a sua candidatura e a sua eleição, por isso acho que no PRD também não há grandes novidades, há agora novas equipas de trabalho e acho que só tem que andar para a frente, não é? Sim, no PDA também poucas alterações vai haver, não é? No EBE muito menos, não é? Penso que a Formosita vai fazer o que tem feito, lá tem a sua equipa. O PREC é o que já nos habituou, não sei, agora também com a entrada do Partizan No Ministério da Economia, não sei se isso não será talvez a coisa mais importante. Temos aqui uma chamada. Temos aqui o Pumpkin a telefonar. Olha o Pumpkin. Vamos aqui adicioná-lo. Então, boa noite, Pumpkin. Boa noite. Olha o Pumpkin. Estás cá hoje? Estou. Estamos. Então. Seja bem-vindo outra vez, Pumpkin. Não. Estás bom? Estou no ar. Estás no ar? Não, deves estar sentado por aí, não sei. Tu é que sabes? Ah, pronto, está bem. Pronto. Então, e tens o teu pai hoje a chatear-te outra vez, fiz para a cama ou não? Não, que eu hoje escondi-me. Escondido? Está bem. Então, e o que é que tu tens a dizer hoje? Não me digas que estás debaixo da cama. Não, estou no armário. Ainda não saíste do armário, não é? Pois, complicado. O gajo não sabe tomar, é complicado. Olha, o que é que tens a dizer hoje? Queres falar de alguma coisa especial? Da entrada do BKK. Uhum. Nós agora, o BKK estava a pensar em... Queríamos fazer com que 15 congressistas fossem eleitos. E já criei uma estratégia para isso, que eu e ele tratámos disso. Já colocámos várias pessoas nas regiões do Estamos ao plano. País. Deixa. Então, mas explica-me lá uma coisa. Tu vens para aqui contar a estratégia do PRD? Não, mas isto estou só a desabafar convosco, porque eu sei que vocês não vão fazer nada, não é? Mas nós não, e os não, mas... 30 ouvintes. 30 e os 50 ouvintes. 50, tantos? Não, o que o Panclito está a dizer é que está tudo bem encaminhado, não é isso, Panclito? É isso mesmo, pá. Resumiste as minhas palavras. É bacana, pá. É não, mas o que é que achas do trabalho do BKON? Isso é que é importante, vá. Pá, até agora está a ser muito bom. Então, sempre, o que é que ele fez até agora, o Panclito? Foi ser muito bom. Olha, foi ele que escolheu as pessoas para o grupo de trabalho, foi ele que aprovou a lista do Congresso, peraí. Né, dos oficiais. Foi ele que convenceu o Marcelo a mudar, que ele já mudou, não é? Mudar Marcelo Santos, mudar Portugal, pá. Só mudou? Ele quer mudar, agora ele não sei se... o cabelo. Não sei se já mudou. Não, mas ele... Mudou a imagem, não é? Não sei se repararam. Mudaste, ou Marcelo, conta lá aqui à gente. Mudaste de imagem, então? Fizeste um piercing no nariz. Epá, eu mudei de vida, pá. Desde que o Silver Star me atacou, eu não sou a mesma pessoa. Eu tive que mudar, pá. Já saíste do armário, tu, pois? Eu já, pá. Já saí do armário já há algum tempo, pá. Gosto muito de mulheres, pá. não, mas pronto. E fazer uma pergunta ao Panco. Tu achas que o PRD, não achas que abanou um bocadinho aquela situação do Silver Star e que está tudo um bocado na expectativa à espera do que é que o BKK vai fazer? É porque têm andado assim um bocadinho calados, percebes? Não era habitual ver os membros do PRD assim tão paradinhos. Não achas calados? Que está à espera? Sim, sim, não é normal, era muito mais efusivo do que é agora. Não achas que está tudo à espera que o Presidente dê o sinal para poderem voltar a ser o que é? Eu tenho que discordar que o PRD tem andado calado, porque ainda há menos de 24 horas saíram dois artigos sobre o PRD. Um é o staff do partido e outro é uma análise interna do PRD feita pelo Carlos César. Então, mas o César não era o renegado, então agora já conta? Então agora o Carlos César já conta para o PRD? Quer dizer... A direita está unida. Do programa passado era o renegado. Agora já conta. Então... Ele não era o renegado? Então não era. Nem aceitava sequer para o Congresso no mês passado, ou há dois meses, ou o que é que foi. Então, quer dizer, era renegado. Isso foi uma opção do Silver Star. É por isso que a presidência mudam-se as vontades, não é? Sim. Ele, se tu vais ver os candidatos oficiais, e vais ver que o Carlos César está lá metido. Nós escolhemos o Carlos César como candidato oficial porque achamos que ele tem qualidades para ser um bom congressista. Então e o X André? O que é que tem? Também vai contar para a estatística ou não? Nós também o escolhemos como candidato oficial porque como ele tem muita experiência e queríamos ter alguns congressistas eleitos... Escolhemos ele porque era uma pessoa já já percebe muito disto, pronto, e opa, achamos que ele quer mesmo mudar o PRD. Quem é que escolheu? Quando tu dizes, nós escolhemos, quem é que escolheu? Eu acho que o Pablo está a esquecer de referir que está a trabalhar com o Backup One para as listas do Congresso, não é? Para as listas sim, oficiais. Sim, e... sim. O Backup One escolheu-me a mim como vice-presidente do partido e estou eu e ele a tratar disto do Congresso e mais e depois tem mais algumas ajudas do Crossark e do Kellins. Então olha lá, então se agora vamos imaginar aqui uma coisa. Então agora entrava eu, o Partizan, o Equilibrium, por exemplo, e olha lá, vou escolher aqui assim um calha e a Costa, por exemplo. E quem? A Costa. Entrávamos no PRD e íamos todos candidatar-nos ao Congresso. Éramos todos apoiados logo à brava. Não, já, as listas já estão cheias, não é, Panco? Se falassem connosco com os vossos verdadeiros, com as vossas verdadeiras intenções, que não fosse só candidatar, nem falavam connosco, nem vinham para o grupo, se vocês agora perguntarem ao Xandre, ele está no grupo. Ele já pode falar connosco. Por acaso hoje ainda não vi. Uma última pergunta aqui para o Plumkin. Então achas que agora é que o PRD vai ser agora um partido com mais credibilidade do que tinha antes, ou isto vai continuar tudo na mesma? Eu espero que seja o partido, que seja um partido muito melhor do que já foi ou do que é. Espero que consigamos mudar o partido para melhor. E como na semana passada vocês me tinham dito que o PRD era um partido muito fechado, não sei o quê, se vocês repararam, há 4 dias atrás lancei um artigo para vos contrariar. Disse, lancei um artigo, não sei se vocês viram. A abertura do PRD, não é? O teu artigo deu-me alguma confiança, não é? Pensei, pronto, já estão a querer abrir o partido à sociedade, à comunidade, estão a perceber que dependem da comunidade, pronto, deu-me alguma alegria. Mas depois, logo a seguir, veio um artigo do BKK a dizer que tinha criado um grupo no MSN fechado e que as pessoas estivessem interessadas tinham que pedir autorização para entrar e que depois essa autorização iria ser ponderada para entrar no grupo. Isso parece o programa das novas oportunidades, não é? Tem que preencher uma calculada, depois ser aprovado. Desculpa-me discordar, mas a mim parece-me. Isso é uma grande burocracia, pá, para um gajo entrar ali dentro. É pior que peraí. Por exemplo, isso é como os fóruns privados, todos os partidos têm aprovação prévia. E agora estavam, no outro grupo estavam 120 pessoas. Neste aqui devem estar por aí umas 50, que são as pessoas mais ativas do PRD que decidiram se inscrever. Acho que fazem. Olha, Pumpkin, para finalizar, gostava de dar os parabéns por seres um militante ativo no teu partido. Tens força de vontade, queres trabalhar pelo partido, acho que fazes muito bem. Por isso, dou os parabéns. E também és um rapaz novo, também para dar o exemplo aos mais velhos. Acho que fazes bem. Ok? Muito obrigado. Obrigado por participar. Nada, obrigado. Marcelo, não sei, estás aí orgulhoso do teu colega partidário? Sim, opa, eu penso que é pessoas deste tipo que querem trabalhar e estão empenhadas que todos os partidos precisam. E no PRD não há só o Pumpkin, há uma diversidade de pessoas. Eu estava a falar, antes da chamada do Pumpkin, estava a falar talvez de uma das coisas também mais interessantes. Que se coloca é talvez aquilo que pode ser. Mais uma chamada aqui do BKK. BKK, bem-vindo. Boa noite. Boas. Boa noite, BKK. Penso que vens dizer alguma coisa sobre a conversa de há bocado que tivemos com o Plumkin. Sim, também sobre isso. Desde já quero só felicitar-vos pelo programa. Já disse em privado, mas deixo aqui em público. Muito obrigado. Agora sobre a chamada do Plumkin. Força nisso. Tem alguma dúvida antes de eu começar? Não, continue. Força. Diz o que tens para nos dizer. Pronto, sobre o grupo, acho que não ficou bem explicado, né? O grupo é privado para a própria segurança do partido, que são lá debatidos temas que não são públicos, né? Nós temos de debater as coisas primeiro antes de as propor publicamente. E, portanto, o grupo não pode ser para todos. E é só para alguns dos que trabalham no grupo e quem se interessa. Agora, sobre os outros assuntos. O fórum e isso, tudo isso é público. Tudo isso qualquer um pode se inscrever. A gente dá todo o direito de participar. É completamente diferente. Eu estava a falar ao BKK de situações como a do Carlos César, por exemplo, que há uns tempos atrás não servia, porque era isto, porque era aquilo. Agora já lançou um artigo, já é super apoiado. É dessas situações que estávamos aqui a falar, e são as mais sérias. Bem, é assim, ele veio falar comigo, veio dizer que estava interessado em candidatar-se ao Congresso, veio dizer que estava com uma candidatura séria. Para quem não sabe, ele da outra vez foi excluído porque andava a comprar votos, em troca de ouro ou PTS, já não me lembro muito bem. Mas andava a comprar votos e, portanto, foi decidido que ele seria excluído do Congresso pelo PRD. Não apoiamos essas coisas. Desde esta vez, veio falar comigo, dizer que a candidatura era séria, que não iria comprar votos nem coisa parecida e, portanto, resolvi que havia dar uma oportunidade ao Carlos César, como qualquer outro membro do PRD, merece a sua candidatura ao Congresso. Olha, pronto, e reconsiderar um... O Carlos César, desde o início, quando ele era tónico, e desde lá, desde essa altura que ele sempre me disse, não, eu não faço mais clones. Oh, Marcelo, e agora por acaso eu estou aqui a ver. Eu também estou a ver. Isto é uma coisa que tu, mais tarde ou mais cedo, tu tinhas que levar com isto. Mais tarde, o Domi Boss tem 50 vezes mais direito de ter nacionalidade portuguesa do que a Yolanda, de certeza. Epá, eu não... Mas tem... Não vamos falar agora de direitos de entrada e de quem é o Domi Boss e quem é a Yolanda, porque não é esse o tema da discussão. Okay. BKK, queres dizer mais alguma coisa aqui à malta? Não, eu não tinha mais nada a dizer. Só vim esclarecer esse ponto que achei que o Plumpkin não tinha deixado muito claro. De resto, não, só se tiver alguma pergunta, respondo. Um presente do PRD. Podem aproveitar. O PRD está sempre a surpreender-nos, portanto, vamos agora ficar à espera do que é que vai acontecer a seguir. Sim, não posso adiantar muita coisa, mas o nosso objetivo agora é o Congresso. Estamos a olhar para o Congresso. Depois do Congresso, logo se vê, não é? Vamos tornar público depois do Congresso. Então pronto, olha, agradecemos a tua participação. Vamos ficar à espera então dessas coisas que o PRD vai fazer e esperemos que voltes a participar também aqui no nosso programa. Há só uma coisa, tá? Que estou-me a pedir aqui no grupo para mandar cumprimentos ao Sparta. Quem é que é o Sparta? Um membro do nosso partido, está no grupo. Ah, ok. Nosso... Cumprimentos para ele. Cumprimentos ao Sano Sparta, pá. Então pronto. Obrigado, BKK. Obrigado também. Obrigado, BKK. Agora queria só aqui... falar sobre uma coisa, não é nada relacionado com isto, é só fazer um lembrete às pessoas, uma medida governamental, que é o concurso dos logotipos da Zorg.pt, para lembrar que ainda estão a tempo de participar, quem quiser ser o vencedor e revolucionar os logotipos a usar pela Zorg.pt, aproveitem, o concurso está aberto aos portugueses, quem tiver gosto por isso e queira ajudar também o governo nessa situação, acaba por ganhar 6 gold, quem for o vencedor, por isso aproveitem. Eu vou colocar o link no canal para as pessoas que quiserem ver e inscreverem-se, ok? Era só isso. Muito bem, fizeste bem. Pronto, então já voltamos para a terceira parte. Até já. Eu vou-te deletar-te e excluir do meu Orkut. Eu vou-te bloquear no MSN. Não me mandes mais preps nem e-mails, PowerPoint. Me exclui também e adiciona ele. We'll be right back. Rádio Alta Vox. E pronto, acho mal, pronto, foi uma coisa que ele não devia de fazer isso. Naquele momento eu acho que eu fazia o mesmo, eu fazia o mesmo. É da minha família, tudo da minha família. Check this out. Bem-vindos à terceira parte de Teoria da Conspiração. Pronto, temos aqui então o Clavo. Vamos aqui. Olha, então, boa noite e bem-vindo. Clavo, bem-vindo, Clavo. Tá... Olá, deixa só aqui comentar uma coisa do que o Marcelo disse. Que o, Marcelo, o Marcelo hoje é que o control disse, pronto. O eleito. Não me deixe embaraçado, meu. Pá, eu até tenho um fraquinho por ti, mas assim... Pá, mas não disse. Eu desde o primeiro dia que... Não sabia quem tu eras, ainda nem em Portugal sabia do Marcelo, o troll. E mandaste-me uma mensagem, Clavo, quero andar aí a lutar por um mundo feito maluco. Quem? Tu. Eu devia ter tirado print screen quando pude, agora olha, é tarde demais. Não lembro nada disso, não. Ah, pois. Ah, deve ser uma teoria que estás a inventar da conspiração. Mas pronto, desde falarmos do Domi Boss, não foi? Sim. Tu disseste que o Domi Boss tinha 30 vezes mais... 50, disse 50. 50, então pronto, ainda pior. Mais direito do que a Yolanda de ter a cidadania portuguesa. Acho que isso é a maior barbaridade de sempre. O Domi Boss foi português, o Estado português deu-lhe golpe para ele lutar, depois foi italiano, o Estado italiano deu-lhe golpe para ele tancar, depois foi teocrata e lutou contra os italianos, depois da teocracia foi suíço, e depois da Suíça foi para a Espanha, e agora de Espanha vai para Portugal, e o Marcelo lembra-se de lhe dar a cidadania portuguesa. Acho que é muito bem feito, acho que merece muito. Vão ver o jornal dele, vão ver o jornal do Domi Boss e vejam quantas pátrias é que ele tem. Foi de Itália, foi da Suíça e depois foi muitas vezes a de Espanha. E da Coreia do Sul também não foi? A questão essencial foi, onde é que ele começou? Isso foi um ciclo que ele percorreu. Agora está novamente foi aqui entre nós. Sim, foi adquirido conhecimento de lutar contra os países que Portugal sempre apoiou. Para agora vir para Portugal utilizar estes conhecimentos, foi, é isto que estás a dizer. Não, mas essa parte eu até concordo contigo, mas porquê é que não aprendemos a aceitar o homem? Imagina que eu agora saia de Portugal, pedir cidadania, por exemplo, noutro país qualquer, depois queria voltar e ia ser a mesma questão, não deixe de voltar, ninguém gosta dele. É exatamente igual, não. Não é e o Pés Gores também fazia isso, voltou para Portugal. Ele luta por Portugal e não sei se não está nas Forças Armadas, sinceramente. Mas acho que só o facto do Domi Boss, acho que o Domi Boss nunca vai estar nas Forças Armadas. Isso é o ridículo completo. Isso não, é completo. Tem todo o direito de estar. Achas que tem todo o direito de estar? Depois, olha, há um mapa aí qualquer que diz as fights do utilizador. Já sabes qual é? Aliás, acho que é a Republic Tools. Aquelas tools, sim, de website. Vai ver as fights do Domi Boss. E depois diz que ele tem o direito de estar em Portugal. Ele, desde que começou a V1 para aí, não deve ter feito uma fight a favor da Phoenix. Sim, pá, mas isto também é... eu acho que o Domi Boss devia ter também o direito de participar e falar de si. Eu inclusive até lhe tinha chamado a atenção para participar neste programa. Mas não... Ele participa. Sempre participou, foi do outro lado. Percebes? Não estava a falar em participar aqui no programa, de falar porquê das escolhas. Aliás, não é fácil. Quando o André, o Arte, fez o primeiro podcast, ele foi fazer uma coisa exatamente igual na teocracia. Ele participa. Não digas que ele não participa. Não, mas eu ver aqui a rádio explicar as razões que o levaram a fazer isso, porque é muito fácil uma pessoa estar... Olha, digo-te as razões todas com uma palavra. Gold. Não é gold, porque, por exemplo, eu estou aqui em Portugal, nunca saí daqui e pá, tento participar, dar o que posso pela comunidade e, na verdade, a única coisa que recebo é insultos e... Oh, Marcelo, tu também... E o caminho mais fácil é, se calhar, ir para os espanhóis e vir aqui trollar as pessoas, pá. Epá, se calhar, o Domi Boss, se calhar, não tem 21 anos, se calhar tem 15 ou 14 e se não tem maturidade, não é? Pá, e preferiu o caminho mais fácil, se calhar, foi abandonar. Mas o caminho mais fácil não é o caminho correto, e por ele ter por ele ter seguido o caminho mais fácil, não quer dizer que o devemos de aceitar agora sem dar a mínima razão para nós o aceitarmos. Mas, por eu dizer isso, não quer dizer que as pessoas tenham partilhado a mesma opinião, e eu não estou aqui a dar uma medalha a Domi Boss por ter ido lutar contra Portugal. Até acho que é reprovável o que ele fez. Ah, mas há limites. As pessoas, isto é a República, é um jogo que as pessoas têm que interagir entre si, e acho que ele devia participar e explicar as suas razões, ou fazer um artigo em Portugal. Mas ele não vai fazer, porque ele só saiu porque os grandes líderes da teocracia abandonaram a teocracia. E ele, como era os únicos que lhe davam mama, ele agora saiu e veio para Portugal à procura de mama, certamente. Pronto, mas essa era uma pessoa, é daquelas pessoas que não se devia voltar a ter como cidadão português. Acho que toda a gente concorda com isso. Toda a gente pensa dessa maneira, nem que seja só por lhe dar com o não na cara. Não é por ter medo do... Exatamente, exatamente. Não é por estarmos agora aqui a discutir se ele foi da Coreia do Sul. É mesmo para lhe dar com o não na cara. Acabou, Marcelo. Isso é uma das coisas que realmente, vamos falar nesta parte, que é a ver com o Congresso, continua a ser, a dar-se às vezes a hipótese a pessoas que têm poucos conhecimentos de tomarem decisões que se calhar não são as corretas. Não, mas desculpa lá, eu não vou concorrer ao Congresso porque não posso aprovar um português voltar à sua origem, à sua pátria, que é Portugal. Tá, pá, desculpa lá. Isso é uma questão interessante. Porquê? Porque o Clavo, ou o Equilíbrio, ou não sei quantas de esquerda não gosta dele. Ou a comunidade portuguesa comunidade. Não gosta dele. Tem que se adaptar também às pessoas. Desculpa lá, as pessoas também não podem dar... Sendo assim, acho que é mais fácil o Domi Boss adaptar-se à comunidade do que a comunidade adaptar-se ao Domi Boss. Sim, exatamente. Mas eu não estou a pedir para se adaptarem a ninguém, mas eu acho que uma pessoa também não tem que andar aqui a fazer vénias ao X ou ao Y. A pessoa é como é. É português, tem nacionalidade. Mas isso é tão sério. Eu estou quase a ir ao jornal do Domi Boss para te mostrar, onde ele diz: a minha pátria é espanhola, a minha pátria é a teocracia, eu sou isto, eu sou aquilo, vamos atacar a França, hoje jantamos em Paris, isto, aquilo. Estou quase. Bom, só para depois mostrar. Mas hoje jantamos em Paris. Um segundo, Marcelo, pessoal, um segundo, senão isto, a terceira parte, estamos aqui sempre a falar do Domi Boss, e o Domi Boss não está aqui para se defender. Tenha feito o que tivesse feito, estar a acusá-lo ou pelo menos a julgá-lo aqui na rádio, isso não vamos fazer, porque não é essa a competência da rádio. Vamos aqui, o que estamos a julgar é a atitude do Marcelo ter aprovado o pedido de cidadania do Domi Boss. A atitude do congressista Marcelo Santos ter aprovado alguém. Eu acho que cada um já deu a sua opinião, também falta eu dar a minha. Né? Pronto. Tendo em conta o historial do Domi Boss, não lhe custava nada, pelo menos, ter escrito um artigo a explicar o porquê do seu pedido de cidadania. Pelo menos, o porquê. Porque acho que ficamos todos curiosos, porque será que ele agora quer voltar para Portugal? Porque ele não precisa de Portugal para nada, não é? Ele já... Mas de quê? De quê? De quê? De quê? Ele está no PDR por alguma razão. Não, não deve ter ido parar ao PDR sem querer. Mas ele não precisa do PDR para ser congressista, não é? Sim, como a política está em Portugal, ninguém precisa de partido nenhum para ser congressista. É basicamente isso. Pronto, então... Acho que antes, se calhar, de o aceitar a cidadania, tendo em conta o historial dele, acho que ficava bem uma declaração, uma informação qualquer à comunidade sobre o porquê é que ele quer agora ser português quando disse as coisas que disse, não é? Agora, relativamente ao Marcelo ter aceito ou não, pronto, fica este aviso para os próximos congressistas, que antes de aceitarem qualquer convite, seja de Domi Boss, seja outra pessoa qualquer, pensem um bocadinho, reflitam se dar a cidadania a uma pessoa, se pode ser dado assim de ânimo leve, se vale a pena, se a outra pessoa merece ou não. Pá, o que estava lá era que ele queria ser português porque ia passar a ser dois clicker e não sei o quê. Pá, mas independentemente disso, eu acho que o rapaz é português. Não, não vejo razão de estar a negar uma coisa que é sua por direito. Não vejo. Achas não... que é sua por direito? Foi o que acabei de dizer, não. Ah, não, não, fiquei tão perplexo que pensei, olha, eu vi mal. Domi Boss, em quase 2 anos da República, foi a única pessoa que me conseguiu roubar gold. Epá. Mas roubar porquê? Porque tu investiste nele e ele foi lutar e agora não estava do teu lado? Ou... Porque nós tínhamos uma empresa e ele te levou, basicamente. Levou a empresa? Sim, pois. Levou. Isso para mim é roubar. Não. Mas pronto, isto também não interessa, isto também... Exato, isto é mais uma do Domi, não interessa. A questão que se analisa aqui e que tem a ver com a terceira parte é a análise daquilo que foi o Congresso. E isso é uma das medidas, como eu dizia há bocado, que às vezes dá-se poder de decisão, se calhar a pessoas que não têm conhecimento de factos passados. Ou seja, os congressistas todos que lá temos, nem todos são pessoas experientes, não é? Mas a grande maioria deles, às vezes, até... Pessoas que pouco ou nada conhecem sobre as pessoas a quem dão cidadania, não os conhecem. Queria perguntar ao Clavo se, entretanto, ele tem mais alguma coisa aqui para nos dizer. Só dizer que o Tiago Boss, por mandar-lhe um beijinho, que quero muito. E até uma próxima edição. Ok. Olha, boa sorte para os pinguins, pá. Boa sorte, obrigado, muito obrigado. Estamos à tua espera. Eu sei. Um dia eu voltarei. Vai, boa sorte para este projeto. Adeus, com licença. Beijinhos. Ama-se, para não dizer outra coisa. Marcelo anda a mandar muitos beijinhos. Acho que já saiu mesmo do armário. Sim. Eu acho que sim. Então, tema aqui para a terceira parte. Antes que a terceira parte se esgote, porque isto foi aqui praticamente liderado aqui pelo Domi Boss, o tema Domi Boss. As eleições para aqui para o Congresso, então como é que é? Algum comentário a dizer sobre este tema ou não? Não, temos o Pumpkin já deixou aqui bem explícito quase 50% da estratégia do PRD para estas eleições. Mas pronto, acho que vai ser mais do mesmo, não é? Aquela organização tudo a correr, aquelas coisas habituais, a movimentação de votos, se calhar. Partidos que ambicionam mais do que outros, não é? Vamos ver como é que vai ser. Os presidentes novos não devem alterar nada nas estratégias. Os presidentes passam, as estratégias mantêm-se. Há aqui um dado interessante, é os congressistas do Bloco de Esquerda são sempre 6. Já faz às 4 meses, salvo erro. 6 são... Vamos ver se vão quebrar a mítica dos 6 congressistas. É sinal que se mantém, que os militantes têm sempre a mesma quantidade de militantes votantes, o que pode ser bom, pode ser mau, pode demonstrar uma certa estagnação, mas também pode demonstrar que não baixa daquilo e que faz o seu papel. Acho que ter sempre 6 também não é mau. Sim, não é mau. Também um partido daquele tamanho, não é um partido grande, é um partido intermédio, ter 6, aquele limite 6, 7, acho que é aquilo que consegue atingir. Mais do que isso, acho que já é quase impossível. Sim. O partido deixa andar, não sei, é sempre uma surpresa para mim. As eleições para o Congresso são sempre aquelas eleições mais táticas, com as movimentações de votos, com os votos tardios, contra os votos madrugadores, aquilo, quem é que vota mais tarde, para ver, porque uns guardam os votos para ver onde é que os outros também votam. Enfim, pronto, é assim. Em termos de candidaturas, acho que não houve assim nada surpreendente. Acho que estão os partidos todos à espera de ter bons resultados. Sim, eu gosto de equiparar as eleições ao Congresso como um tabuleiro de xadrez. Aquilo é muito tático. Também gostava aqui de falar com vocês sobre aquelas medidas lançadas no Congresso, vamos lhe chamar acordo, aquele acordo entre aspas, EBE, PDA, PREC, não é? Se vocês acham que isso surte efeito, se... Estás a falar das taxas, da alteração de taxas. Estou a falar daquela medida programada, aquele acordo. Sim, assim, isso já acho que já foi bastante discutido na comunidade. Assim, isso já era uma, já era uma alteração que já estávamos todos um bocadinho à espera. Tinha que acontecer. Não percebi bem. A falar das taxas, das alterações das taxas, do import tax. Pois. Sim, foi bem-vinda, não? Muito bem, então vamos aqui dar por concluída aqui a terceira parte. A quarta parte é que vai ser boa, portanto estejam atentos que a quarta parte vem já aí. Até já. Vai ser a loucura. Até já. Of yours on my sleeve, I wound it round and round my finger so tight, it turned to purple and a pulse formed inside. And I knew the beat 'cause it matched your own. I still remember it from our chest to chest and feet to feet. The easy silence then was a sweet relief to this hush of ovens, aeroplanes, and of distant car horns. A fire, you can only take what you can carry. Fox. E ele é que me agrediu a mim, bateu-me no carro e depois eu disse, como é, vamos chamar a guarda, virou-se logo a ele ao punho, foi assim que foi. Check this out. Bom, bem-vindos à quarta parte, o convidado da semana... confirmou que vinha participar no programa, entretanto teve aqui um problemazinho qualquer de gestão e então teve que se ausentar. Podemos dizer quem era o convidado? Nuno, queres dizer quem era? Sim, o convidado era um X-Cat, contávamos tê-lo cá hoje para falar um pouco sobre a sua pessoa, teve um problema qualquer e não pode estar presente. Não vamos substituí-lo, não estivemos à espera dele, o lugar era dele até agora. Não vamos arranjar ninguém, vamos lançar mais um tema para a discussão e continua a linha aberta para quem quiser participar. Pedi então aos próximos convidados, àquelas pessoas que forem proximamente convidadas, que reflitam e que se não quiserem aceitar ou por algum motivo de vergonha ou de alergia ou qualquer coisa, pá, digam que a gente não leva a mal e passamos para o convidado seguinte. Agora, aceitarem e depois desaparecerem ou não dizerem nada, isso é que é fuleiro e a gente agradece que não façam. Então, vamos aqui continuar aqui. Vamos, e deixa-me já aproveitar para dar mais um toquezinho daquilo que vai ser o nosso primeiro passatempo, que lançaremos em breve. Como já tínhamos dito, vai ser um passatempo onde terão que ligar e responder a umas perguntas. Vai ter uma duração de cerca de 4 programas, onde vocês respondem a essas perguntas, serão depois atribuídos alguns pontos que nós depois mais para a frente explicaremos como é que se processará essa parte da pontuação, e vamos adiantar, o nome vai se chamar Pertavox, vai ser o nome do concurso. Disseste Pertavox? Pertavox, exatamente. Pertavox. Pertavox. E, como já dissemos anteriormente, vai ser um concurso com um bom prémio em gold, que é uma coisa que nós também sabemos que as pessoas gostam sempre. Não é? Um bom prémio é mais do que 5 gold, não é? Pois, mais do que 5 gold. Mais do que 10? Não me vou esticar tanto, vou dizer talvez. Mais do que 15? É melhor ficarmos por aqui. Para cima de 35? Marcelo, não te esqueças. Marcelo, vais fazer uma doação aqui para a rádio, é isso, com 35 gold. Olha, por acaso só dá em 34, pá, estou com azar. A gente aceita na mesma, fazemos um desconto, cartão jogo. E qual é o tema que vamos tratar agora nesta quarta parte? Vamos arranjar agora aqui um tema, que é um tema que todos possam ter uma opinião, todos possam participar. Vamos aqui falar, se calhar, de agora a grande notícia que tem assolado o continente e as ilhas, que é a entrada da V2 no E-Republic. O que é que isso vai trazer para o jogo? Se vai motivar as pessoas? Se não, se calhar é um tema interessante para nós ocuparmos aqui um bocadinho da quarta parte. Sim. Apelar também à participação de quem quiser ainda telefonar, ainda está a tempo, já que esta quarta parte foi alterada, como já explicámos, por isso vamos manter a linha aberta para quem quiser deixar aqui o seu registro. Quem quiser telefonar tem é que enviar uma mensagem privada para mim, aqui pelo IRC, só a dizer quem quer participar, senão não adivinha. E por falar em querer participar, já temos aqui um ouvinte. Um ouvinte que é regular. Então, Crozark, boa noite. Boa noite. Boa noite. E bem-vindo novamente. Desculpa, só desligar a rádio. Continuamente à V2, provavelmente trará alguns problemas para quem comercializa, por exemplo, comida Q1. Penso que vai trazer alguns problemas na... Desculpem, não os cumprimentei, que falta de educação. Mas, penso que seja esse o problema, porque agora as pessoas vão precisar de comprar mais, ou seja, food de qualidade mais elevada, e porque agora acabou-se a mama dos hospitais, também há que arranjar maneira de... Acho que a V2 agora vai ser a nova Q1, como dizem. Q2, a food Q2 vai ser a nova food Q1, para tentarem manterem a wellness elevada, é isso? Não é assim, isto agora... Sim, provavelmente, mas vai ter que haver algumas mudanças. Por exemplo, os gifts vão ter que passar a dar mais gifts, a dar mais wellness. para contradizer este problema. Então, como também já tem falado muito de passar. Desculpem. Passar tudo para qualidades e certo gift vai passar a dar não sei quantos de wellness, mas o que é que isso vai trazer de novo para a economia? Penso que não fará grandes mudanças, não é? Sim, eu penso que a V2 agora, os tickets que eram de qualidade 1, se calhar as pessoas vão começar a usar os tickets de qualidade mais elevada. Os tickets, é assim, essa coisa da qualidade, os tickets vão deixar de ter qualidade, agora vai ser por itinerário, não é? Um itinerário mais pequeno, um itinerário maior, isto agora vai ser por itinerário. Ah, vamos ter aeroportos, não é? Isto agora vai ser de Lisboa, quer dizer, de Portugal para a Espanha, se calhar é um ticketzinho mais fraquinho, se quiseres dar a volta ao mundo tem que ser um ticket mais caro, não é? Portanto, isto agora vai ser por itinerários. Falar de coisas que vão ser alteradas ou... e aquelas coisas novas que possam ser colocadas, como o time management, o que é que isso vai trazer de... Olha, há uma coisa no módulo económico que me parece ser muito boa. É o fator produtividade, o rácio produtividade-salário. Ou seja, as pessoas só recebem aquilo que produzem. E isso, pelo menos para mim, acho que é uma grande novidade que vem aí e que vai ajudar muitos empresários a controlarem melhor os empregados, para não haver aqueles empregados que trabalham com uma wellness baixa porque lhes apetece e recebem o mesmo como se tivessem uma wellness de 100. Isso acho que foi uma medida muito boa e que já devia ter sido implementada há bastante tempo. Mas como está aqui o Arnes Killer até falou nesta situação no IRC, ele diz que até existe o cinema e o descanso, tudo a pagantes. É verdade, há o cinema, podes ir a um restaurante, isso tudo. Vamos ter happiness, não é? Pois, exato, tudo para subir a tal happiness que vais ter, não é? E lá está, mais dinheiro a aumentar-se. Mais dinheiro para os bolsos de alguns, a sair dos bolsos de outros, ou seja, a nível económico isto vai ser, se calhar, muito mais movimentado do que era. A nível militar, a movimentação também vai ser recíproca, né? Também temos agora... Vai ter um tabuleiro de risco quase. Exato, temos uns screenshots todos jeitosos, todos engraçados com aquilo, e eles vão-nos adoçando a boca com essas coisas e está tudo na expectativa. Quanto tempo é que acham que isto mais vai parar? Acham que está para breve? Ou talvez um mês. Um mês? Sim, porque disseram que ia estar em finais de março, mas ainda estou a ver as coisas muito paradas. Pois é. Eu acho que vamos acordar um dia de manhã e vamos chegar ao computador, que vai ao computador de manhã e vai dizer: a V2 chegou. Muito bem. Crossar, então mais alguma coisa que nos queiras aqui dizer, partilhar connosco sobre o PRD, não é? Agora com a nova imagem do PRD, se não as tuas ideias aqui para a V2, o que é que tu vais fazer na tua vida pessoal para a V2, se vais agora tornar-te aí um empresário de sucesso, tens alguma coisa já aí programada para o teu futuro imediato ou não? Não tenho nada, mas só fazer aqui um comentário. É assim, se estivermos a falar do PRD o dia inteiro, isto é tipo a rádio do PRD, que já nos chamam os bichos do mato, mas aqui na rádio, tirando raras exceções, só fala malta do PRD, e o PRD para aqui, o PRD para ali, não... A gente tem que fazer as perguntas a quem telefona. Não temos culpa que só as pessoas do PRD nos telefonem. Fica aqui já aberto o convite para as pessoas do Partido dos Parvos, para as pessoas do Partido do PREC, do Bloco de Esquerda e do PDA também telefonarem e também participarem. Estou a pensar em abrir a minha empresa, mas há que ver onde é que estão os melhores salários, os melhores preços. Vai estar à espera da V2 para fazer isso, é? Exato. Muito bem. Sim, porque isto também vai mudar um bocado a nível das profissões e daquelas coisas todas, como a maneira de produzir. Os produtos vão ter uma maneira de produção diferente. Agora fizeram um survey, não sei quem foi, mas pronto, e estavam a dizer que muito pouca gente ia, por exemplo, para carpinteiro. Portanto, o carpinteiro será, para quem está pelo menos na construção, um ótimo negócio para começar, porque vai ter salários elevadíssimos, visto que vai haver falta de pessoas. Não sei, estou eu a magicar, não é? Sim, sim, uma boa linha de... Há pouca gente nessa área, não é? Atualmente há pouca gente nessa área, e então com o prazo de vida das casas, vai haver muito mais necessidade desse tipo de trabalhadores, não é? É isso que estás a dizer. Era à volta de 5%, se não me engano, portanto, como vai haver falta de pessoa, ou vai entrar muita gente para carpinteiro, ou pelo menos os salários vão arrebentar a escala, penso eu. E uma coisa que também ainda não foi explicado é o tempo de duração dos produtos, não é? Ninguém sabe quanto tempo vai durar as casas. Ou pelo menos um intervalo de tempo, se dura uma semana, se dura um mês, se dura 6 meses, isso também é importante depois sabermos. Isto também, sinceramente, é os administradores a querer lucrar mais dinheiro, porque isto de durações e agora vamos ter que pagar golo ou o que for para ir ao cinema, que o cinema também é controlado. Pois, isso, a happiness... É uma vergonha, não é? Mas isso, a happiness é mais uma justificação para haver aqui umas entradas de umas lanas, não é? Depois há de haver aqui uma lana para o cinema, ou um wellness pack, vai haver um happiness pack também, umas coisas qualquer desse género. Isso é negócio. Eles querem a gold com fartura. Claro, gold. E agora até já vamos ter que pagar 40 gold por uma empresa, não é? Quer dizer, isto qualquer dia só mesmo a acabar com os saldos do telemóvel e do cartão de crédito. Não, isso as empresas não tens que pagar 40 gold, é assim, pagas 40 gold para abrir a empresa, mas depois podes levantar os outros 20, esses 20 extra, supostamente, são só para servir de cash flow, de dinheiro para salários, essas coisas. Portanto, e para ter esse tempo? Mas lá está, tens que ter os 40 gold. Sim, tudo bem, mas isso, se calhar também é uma maneira de proteger, isso é uma maneira de proteger os novatos, não é? Porque há muita gente que cria empresas e depois fica ali, como é que eu agora vou pagar salários? Então abrem empresas à toa e depois nem sequer nunca as põem a funcionar. E aquelas pessoas que abrem empresas em regiões low e médium e depois não sabem o que fazer com elas, se calhar se esperar até terem 40 gold, têm tempo para se informarem. E assim, sim, pior é que não compram ordens para... Ficam com o general manager e aquilo 2 de wellness por dia não é muito simples. O que interessa é que têm que lá estar os 40 gold. Não é? Têm que lá estar. Os outros 20 podes levantar ou podes lá ficar para gastos, mas isto é a mesma coisa. Tu, se fores para o casino com 100 euros no bolso, a probabilidade de gastares os 100 euros é maior do que só levar 50. Se só levar 50 no bolso, só gastas 50 porque não tens mais. No fundo, quem vai ganhar mais com isto vai ser os governos dos países. Isto porquê? Porque o Estado agora vai receber por levantar um gold. Exatamente, porque as pessoas criam uma empresa, o gold vai logo para dentro da empresa e depois os novatos que não sabem a estratégia do money market não é, Marcelo? Pois. Epá, eu fui violado no outro dia pelas taxas, meu. Pois, portanto, levantam, fazem o collect e vai uma percentagemzinha para o governo. Portanto, isso, quem no fundo vai beneficiar são os governos dos vários países, é que vão ter algum sucesso com isso. Mas até acho bem, hoje em dia os governos têm pouco, pelo menos nós governos pequenos, temos poucos rendimentos, não é? E temos uma data de gastos com as Forças Armadas e as ordens. Sim, assim, cá em Portugal temos poucos rendimentos, mas isto também é porque Portugal também é um país pequenino, também não tem regiões assim viáveis, não é? Pronto, mas há outros países que ganham muito em taxas, que é, por exemplo, o caso da Rússia, dos Estados Unidos, eles ganham muito dinheiro em taxas. Portanto, mas são mais dinheiro, com uma população completamente diferente da nossa. Claro, claro, claro. A Rússia tem quase mais 10 vezes a população que nós. Claro, por isso é que não se pode comparar, não é? Mas em todos os países por igual, os governos vão ganhar com essa medida dos 40 gold para criar empresas. Vai criar um abismo entre os pequenos e os maiores ainda. Maior do que já está neste momento. Claro. Enquanto em Portugal se criam, imagina, 10 empresas por semana, se calhar na Rússia criam-se 10 empresas por dia. Não sei se mais alguém tem mais alguma coisa aqui a perguntar ao Krosak, se não, também deixamos-lo ir. Não, gostei de ouvir o Krosak. Igualmente, professor. Obrigado por teres participado. Boa noite. Obrigado, Krosak. Adeus. Até à próxima. Temos mais alguém para entrar em linha ou não? Sim. Neste momento não, mas em princípio vamos ter. O Esteves estava aqui a pedir aqui o contacto. Quem? O Esteves Mariachi? O Esteves Mariachi. Mariachi. Então, boa noite, Esteves. Só um bocadinho. Pessoal também. Boas. Boa noite. Então, bem-vindo aqui à emissão. Obrigado. Desde já quero-vos dar os parabéns, pá. Eu acho que é uma coisa muito boa este programa de rádio. Muito obrigado, pá. A gente faz o pod e estamos sempre à espera aqui de donates. Portanto, alguém queira doar alguma coisinha, está à vontade. O NIB é ali a org Rádio Altavox. Qualquer donate é sempre bem-vinda para ser usada em concursos, que voltam sempre para a comunidade. Nós não ficamos com golo nenhum, a gente promete. E pronto, quem quiser ser generoso já sabe. Relativamente aqui ao tema, da V2, tens aqui alguma coisa para nos dizer? Qual é a tua opinião? Quando ela chegar, vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Acho que temos que esperar para ver, para depois falar. Claro que com as notícias que vão saindo, podemos dizer alguma coisa. Mas acho que o melhor é esperar e ver o que é que vai acontecer. E aí, sim, ter opiniões mesmo formadas. Não? Sim, eu concordo contigo. Eu nem tenho lido muitos teasers, que é para não me desiludir quando chegar a V2. Assim, quando chegar a V2, já vejo os botõezinhos novos que tenho para clicar, o novo sistema económico, começo a ver as coisas. Tu devias tua opinião. No botão da autodestruição. Não, pá, assim... Sim. Isso é pouco sensato, pá, porque depois não estava aqui a falar com o Esteves Mariachi. É, tens que ir à consola a fazer barra aquilo, ao Marcelo. É verdade, pá. Pô, Esteves, então já sabes qual é a profissão que vais escolher ou ainda não estás indeciso? Não sei. Quando chegar, logo vejo. Estou-te a ver ir para carpinteiro, Esteves. Não sei porquê. Talvez. Qualquer coisa a ver com calhaus também era fixe, pá. Calhaus é que é formosita. Não, é fixe também, que eu sou aluno dela. É ela? Tenho aulas com ela. És colega? Sou colega da Formosita, exatamente. Exatamente, geólogo. Também cartas com menires, como o Obelix? Não. Ah, não? Também tenho um amigo em geologia, pá. É? Como é que ele se chama? Nuno Penacho. Passa o menino. Ok, voltando ao tema. Então ainda não escolheste a tua profissão. Eu também não escolhi a minha. Vocês sabem se vai chegar a zero outra vez os skills ou mantém-se tudo na mesma? Não, os skills é assim, daquilo que já deu para perceber, aquilo, os skills vão-te dar a oportunidade de tu escolheres qual é que é o skill que queres. Se queres dividir o skill que tens por várias profissões ou se queres agrupar os skills todos numa só profissão, acho que eles vão dar a escolher depois qual é que é. Como é que tu queres fazer isso? Por cada um ponto vamos ter uma opção para escolher, não é? Pomos o ponto, por exemplo... A nível militar, se tiveres 10 de força, tens tipo 10 pontos para pôr, penso eu. Por exemplo, metes um no paraquedista, dois no paraquedista. Sim. Acho que é nesse sentido. Esteves, já que estás aqui e aproveitas para falar um bocadinho de ti, estás há quanto tempo no jogo? Entrei por volta de outubro, penso eu. O Marcelo sabe quando é que foi, Marcelo. Tu, Marcelo, é que sabe da tua vida. É verdade. Marcelo é que trouxe para aqui. O Marcelo é o meu pai. Sim, eu sou o pai de muita gente neste jogo. Não sei, estás nos meus referrals, certo? Provável. Não sei. Sim. Mas foi por volta de outubro, penso eu. Mas tu não usas... Esteves Mariachi é a tua orga ou é também o teu... Não, pá, eu vi lá, quando fiz o registro, vi lá o nome, estás a ver? E pensei que era mesmo o meu nome, por isso é que o meu nome está Carlos Andrei Paulo Fonseca. Ah, Paulo, sim. Então... Tu és o Carlos André, não sei o que mais. Né? É o Hipólito. Hipólito, tens de pôr acento no O. Pois é, esse mesmo, exatamente. Okay. Não és tu o do rock and roll bebê, não? Não. Isso é o James Scan, não? Ah, pois, esse é o outro. Esse também é engraçadinho. Então está aqui, October 27, 2009. Ok. Carlos André Hipólito Fonseca. Hipólito. Okay. Eu não vou dizer bem o nome da minha mãe. Tens de dizer bem o nome da minha mãe, se ela chateia. Então, e olha lá. Vieste atrás do Marcelo e tal, pronto, está a RD, presumo. A tua ideia aqui da comunidade, o que é que tu achas aqui? O que é que eu acho, como assim? Qual é a tua opinião da comunidade? O que é que, como é que está a comunidade? Se está bem, se está mal? O que é que há a melhorar? O que é que tens de... Eu acho que há muita gente que fala e não fazem nada, estás a entender? O que fazem é criticar e depois dizem que é oposição e não sei o que mais. Eu acho que devíamos todos colaborar, só estamos a ganhar com isso. E não mandar abaixo que eles fazem isto e fazem aquilo e depois não fazem e tal. Acho que é isso que falta. Qual é que é o teu partido? Neste momento entrei no PRD. Mas começaste no Partido Renovador Democrático, não foi, Carlos? Sim. Sim, tinha essa ideia. E tu estás interessado na política ou és mais pelo módulo económico ou militar? Política percebo pouco. Estou a aprender ainda algumas coisas. Acho que tenho a ganhar com isso. Espero vir a aprender alguma coisa também. Acho que fazes bem. Então e o PRD, agora com o BKK? Estás esperançado? Não sei, não conheço muita gente do PRD. Gostei de ver o que eles fizeram até agora. Acho que estão no bom caminho. Pode-se ver. Ok. Obrigado. Não sei se ele tem mais alguma coisa a dizer. Se quiserem fazer alguma pergunta, tu posso responder. Não sei se quiserem fazer alguma coisa. Assim, de repente, não me ocorre nada. A não ser, não sei, perguntar se gostas do penteado do Marcelo. Acho engraçado. E o piercing no nariz também, né? Também. O Nuno é que podia tirar a máscara. Não, nunca tira. Não vai tirar a máscara? Não. Ok. Nunca tira a máscara. Tira a máscara, Nuno. Toda a gente sabe o que é que está por trás. Minha máscara é sempre a minha máscara. Eu acho que quem deveria tirar a máscara também era a Yolanda. Já falaram nela há bocado. Lembrei-me agora. Ah, e depois disso vinha-se a concluir que afinal era um rapazinho que anda por aí. Eu acho que é um rapaz. A Yolanda, se fosse jeitosa, até podia tirar muito mais do que a máscara, mas... Epá, eu acho que a Yolanda é um homenzito, pá, e de barba feita. Aquela história das curvas e aquilo tudo é para ver se o pessoal se engana e clica ali para votar nela. Acho que a Yolanda é um homenzinho que já sabe muito bem o que é o R-Republic. Porque como fala e assim, acho que como percebe do jogo, acho que já cá está há muito tempo. Eu perguntei-lhe uma vez em privado se ela tinha problemas na cabeça e ele ou ela disse que era um sociopata. E eu disse, epá, sociopata não sei se és, mas aqui em Portugal as pessoas que fazem passar por mulheres chamamos travestis. Aí ficou... Esteves, agradecemos aqui a tua participação. Ok. Esperamos que venhas a participar mais vezes. E pronto, isso não tiveres mais nada para dizer, então... Só tenho a dizer que vivo ao Benfica, não é? Acho que uma vitória por 3-0 é sempre de enaltecer. Portanto... Se isso não acontecesse no programa de hoje, até era de admirar, não é? Claro. Não vir aqui ninguém dizer isso, não é? Mas claro. Se estivermos a falar melhor. Já faltava aqui alguém falar sobre o Benfica, não é? Viva o meu Benfica! Quem é que foi o cromo que disse isto agora? Marcelo. Eu sou do Sporting, pai. Não sei o que é que estás a dizer isso. Estava a imitar o Tozé, meu. Tozé é um... Ok, então pronto. Eu gostava, não sei se estamos a terminar, mas de agradecer às mensagens positivas que têm chegado por private message. Hoje recebi mais uma. Vamos primeiro despedirmos aqui dos Esteves. Né? Sim. Sim, não... Parece que a gente se despeça dele. Exatamente. É o Carlos. É o Carlos. Hipólito. Brincalhão. Então pronto, olha, Carlos, Hipólito, Esteves, Mariachi. Até à próxima, está bem? E obrigado por teres participado. Tudo bom para vocês. Grande abraço, pá. Obrigado, pá. Para ti também. Adeus. Marcelo, então agora já podes aí dar as últimas palavras. Estava a agradecer às mensagens positivas que têm chegado através de private message, em comentários e artigos. Fico muito contente, acho que ficamos todos. Tanto o Aaron como o Nuno Vieira só podem estar contentes por esta recepção da comunidade. eu fico igualmente contente e cá estaremos para futuras emissões, não é? Sim, gostava também eu de agradecer pela minha parte, o apoio das pessoas. Pá, pedir a desculpa por alguma coisa que não corra da melhor maneira, mas isto vamos melhorando programa atrás de programa e espero que se calhar daqui a um ano ainda cá estejamos, já com a cena mais profissionalizada, com uma participação maior de todos e que possamos ter aqui algo divertido, um escape ao nosso dia-a-dia. E volto a agradecer a todos mais uma vez. Obrigado. E pronto, falto eu agradecer também a vossa presença, tanto no canal como ouvintes na rádio, e os participantes também. Até para a semana.